E aí, Liu? E aí, Coco? É nóis! O dono do bar me ama, já o garçom nem tanto. Minha gorjeta é boa, mas tem mais horas de trampo. É que eu vou gastando enquanto não quero partir, porque onde tem bebida eu sou o último a sair. Traz mais uma rodada, mais uma rodada, mais uma rodada pros parceiros e pra mulherada. Traz mais uma rodada, mais uma rodada, mais uma rodada pros parceiros e pra mulherada. E o meu mano o ICD é que nem eu, é que nem eu. E o meu mano o Lincão é que nem eu, é que nem eu. E o meu DJ e o Niggas é que nem eu, é que nem eu. E toda vez que a gente sai pra beber junto, nunca importa o lugar, em baile ou mesa de bar. Se os amigos tão lá, temos que comemorar. E hoje não vai mudar, traz as garrafas pra cá. Se tem whisky pra brindar, tem as gata pra fechar. Somos top do momento e elas curtem a companhia. Papo bom, então tem que ter tempo para pôr em dia. Por isso vou, onde tem o melhor serviço. Ou, o dono é meu conhecido. Pô, se eu quero ficar à vontade, preciso ser bem recebido. Deixa comigo, tá tudo tranquilo, se acaba eu mando buscar. Já que amizade o dinheiro não compra, a conta vai no Mastercard. E já que essa vida é curta e daqui nada se acumula, enquanto o estoque da casa não seca, a nossa chifra continua. O dono do bar me ama, já o garçom nem tanto. Minha gorjeta é boa, mas tem mais horas de trampo. É que eu vou gastando enquanto não quero partir, porque onde tem bebida eu sou o último a sair. Traz mais uma rodada, mais uma rodada, mais uma rodada pros parce e pra mulherada. Traz mais uma rodada, mais uma rodada, mais uma rodada pros parce e pra mulherada. E o meu mano a 23 é que nem eu, é que nem eu. E o meu mano F. Jones é que nem eu, é que nem eu. E o meu mano Dudu Skill é que nem eu, é que nem eu. E toda vez que a gente sai pra beber junto, traz mais uma rodada pros meus parceiros e pra mulherada. Só vejo meu copo vazio, não tô entendendo mais nada. Vou pedir pro garçom trocar, se pá tá furado. E de tanto que eu já chamei, ele já deve tá bolado. Vários combo fechado, muito energético com as garrafas de destilado. Já tô rindo sozinho e até andando de lado. Mas fica firmão, ainda não tô chapadão. Desce mais uma de vodka, gelo e limão. Chegando a hora de ir embora, manda sair de praxe. Eu não tô jogando um game, mas já tô passando de fase. Disse meu mano Cuco, se beber não cause. Viu que vai dar B.O., aperta o botão do pause. O dono do bar me ama, já o garçom nem tanto. Minha gorjeta é boa, mas tem mais horas de trampo. É que eu vou gastando enquanto não quero partir, porque onde tem bebida eu sou o último a sair. Traz mais uma rodada, mais uma rodada, mais uma rodada pros parceiros e pra mulherada. Traz mais uma rodada, mais uma rodada, mais uma rodada pros parceiros e pra mulherada. E o meu mano TH é que nem eu, é que nem eu. E o meu mano Crazy é que nem eu, é que nem eu. E até a mina que eu casei é que nem eu, é que nem eu. E toda vez que a gente sai pra beber junto, fudeu.